Prepare-se. Prepare-se. Está chegando mais uma edição do maior e melhor encontro de saudade do Pará. Fest Saudade 2017. A tradição continua. Sábado 11 de março, na Metrópole. Reunindo as maiores aparelhagens de saudade do estado em uma só festa. Carroça da Saudade. Cineral Digital Evolution. Rubi Saudade. Pop Saudade 3D. Tupinambá Saudade. Juntos em 12 horas de festa. Início 5 da tarde. Portaria liberada até 7 da noite. E as carteirinhas das aparelhagens válidas até 10 da noite. Venha curtir o show da aparelhagem do seu coração. No Fest Saudade 2017. É sábado 11 de março na Metrópole. Um verdadeiro encontro de gigantes na festa que já se tornou tradição. E você... é claro que não vai perder. Saudade. Não larga a dama, não. Vai girando e vai girando. Ela vai girando. Vai. Vamos lá, família. Vamos lá, família. O pop é o pop. E a gente detonando hoje aqui no Clube da Saudade. Para nós, o sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Yeah! Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Em uma passarela da BR-300. Alô, Lola Pop! Lugar onde a gente se encontrou a primeira vez. Era o Juninho da Cabanagem, meu grande amigo DJ Elton. Lá do Búfalo Recoração, Silvio Saudade. Com a gente. Espera que eu... o nome da amiga aí, Buiu, pra gente divulgar. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonito? Como é que é? Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Com covarde ela não quer, não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum, e ainda diz que é mais assim. Aplica, o que é que você quer ser, sendo que é tão bonita. Mas assim, prega. Até quando ele dorme, ele sonha com brega. Se vai no banheiro, ele só canta brega. No seu Alckmin, só ouve fita de brega. Na loja de disco, ele só compra brega. Se vai em funeral, ele só pensa em brega. E o quê? Quando chega numa festa, ele chama a atenção da galera. Ninguém nega que ele é o anormal do brega. Olha aqui, me faz gostoso! Ele é o tarado do brega. Bora, gata jato! Ele é o fome do brega. Ele só dança brega. É o anormal do brega. Ele é o tarado do brega. Ele é o fome do brega. Ele só dança brega. É o anormal do brega. Botando a galera pra dançar. Rubens bota o anormal do brega. Segunda-feira dança com o Rubi. Na terça dá um show com nova dimensão. Na quarta ele dança com... Vou anunciar de novo. Tô batendo direto aqui, gente. Que amanhã a gente vai estar de volta a partir das 16 horas. A gente mais uma vez reforçando. Que amanhã a onda vai ser diferente, mesmo porque... Vale dos Coroas, você é nosso convidado. A partir das 16 horas... Você é nosso convidado especial, tá bom? Organização Osmar Souza. O marketing da Saudade. Ele só dança brega. É o anormal do brega. Ele é o tarado do brega. Bora, perninha de cachorro. Ele é o fome do brega. Ele só dança brega. É o anormal do brega. Alô, DJ Rubens Mota. Bora, meu pop, meu pop, meu pop. Vai. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. A menina da janela. Coisa boa, teu cachorro boné. Agora aqui no Pop Saudade, fechado com a gente. A gente só tem que agradecer meu grande amigo Wagner do Boné e a Baby, casal de Benevides. Acho que dá valor de curtir a Saudade 3 dias. Um abraço no Covarde! O meu amor, dá meu carinho pra ela. Dá pra ela, dá pra ela. O meu calor, bota todinho pra ela. Só pra ela. É o nosso brega. Balança, vem sacudir e agitar. Dançando sem parar. Balança o corpinho, vai pra frente e vai pra trás. Eu vou te levar. O ritmo. O ritmo é quente, a noite é curtição. Tem pacudinho, vagabundo e ladrão. Tem muita gente chegando de todo lugar. O nosso brega, agora vamos dançar. Esfrega, balança e vem. Fechar a sequência com chave de ouro pra gente se achar novamente e a gente vai reforçando o convite daqui a pouquinho, tá, gente? A partir das 16 horas, Fusquinha, Pop Saudade, Fusquinha, Vague dos Coroas e você que dá valor daquela lá do fundo do baú, a pedida é hoje a partir das 16 horas. Bora, Covarde, bora, Covarde, quero de papai, quero de papai. Yeah! Segura! E a Nanai doida! Eu vou lhe contar uma história. Uma menina que eu tinha que adorava. As meninas sem coração. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas. Ela só no jereca. As meninas sem coração do Pop Saudade 3D. Ô, sendo representado aí pra Naná. Bora, Sol! Sol! A Tayana, as Moreiras, olha, vai! Os consumidores! Tô aqui também, os viajantes, obrigado! Deixando o Guilherme. Ele é só a primeira dama, Gris. O Juninho da Cabanada veio mandando um abraço aí, olha. Só queria jerecar. Como é que é? Juninho Cabanagem, primeira dama, socorro. Alô, socorro! Pop Saudade é a definição certa da sua recordação. Pra que saber meu nome? Ah! Também fui amado. Também fui... É. Pop Saudade 3D. Vamos fingir que já nos conhecemos. Que não existe mais ninguém. Cachorro Wagner aí com o Gerson. Vamos viver a vida inteira nessa noite e tentar aproveitar cada segundo. E não me diga nada do que pensa. Pense depois, seja feliz primeiro. Invento um sonho porque o mundo de mentira é mais bonito do que o verdadeiro. Fábio da Pedreira. Veja em mim, original. Desconhecido. Quem sabe até o seu amor perdido. Eu quero ser o que você quiser. Pra quê? Pra que saber meu nome? Saber do meu passado. Fique do meu lado. Me dê a mão, vamos fazer de conta que o amor existe, tudo é fantasia. E que a tristeza está cansada de sofrer e por nós dois se transformou em alegria. E pode ser que depois dessa noite vem outra noite, mais outra, e quem sabe. Chegando junto ao Andrino. Pode ser que aí dos meninos da saudade da Pratina. A gente tem uma consideração, um carinho muito grande. Andrino! E não serei mais um desconhecido. Serei teu sonho de amor preferido. Os meninos da saudade da Pratinha. Sempre Pop Saudade 3D. Sou igual a tantos, já amei e fui amado. Pra quem saber meu nome, saber do meu passado, não me pergunte nada. Fique! Fique do meu lado. O Ministério da Alegria adverte. Pop Saudade. Pop Saudade! Pra que saber meu nome, saber do meu passado, não me pergunte nada, fique do meu lado. Pra que saber meu nome? Olha aí, Paulinho Boy, te quebra saco muito carinho. O amigo Buio Saudade, o amigo Juninho da Cabanagem também, hoje aqui no Pop. Bora, garoto! Nossa amiga Erlen. Bora, Anne. Um abraço aqui no David. Na magia do amor. E o Pop Saudade aqui no clube. Vem-te embora. Deixo o amigo Marquinho do Cetran também. Chega. Ele é a sua primeira dama. Desde cedo com a gente, obrigado, viu? Bora, Marquinho! Todo Fábio da Pedreira! Calor. Bora, Fábio! Deixa a paixão tomar conta de nós. O meu parceiro J. Elton, Bora, Elton! Sei. Bora, Naná! Com a vida lá fora, deixa a emoção esconder de uma vez. Caraca, viaja, né? Olha, filha Lula, saudade. Vamos, Gíria! Sem ter pressa de ir embora. Vamos lá, vamos lá. Vem, sem ter medo do fim. Vem, que esse amor me devora. Vem. Muito obrigado, Cajal, Felipe, ele, a Bruna. Hoje aqui no Pop Saudade. Obrigado pelo carinho. A gente manda um abraço no especial, tá bom? Bora, Felipe, bora, Bruna. Sejam bem-vindos, volte sempre, a casa é nossa. E aí? Deixa a paixão tomar conta de nós, sem saber, sem se importar com a vida lá fora. Marcelo da Pipoca! Bora, Marcelo. Deixa a emoção esconder de uma vez a razão. Vem. Sem ter pressa de ir embora, deixa a paixão tomar conta de nós, sem saber, sem se importar. Bora, que até 4 da manhã. Com a vida lá fora, Baiana das Morenas, Eduardo. Só aqui no Pop Saudade também, obrigado pelo carinho. De uma vez a razão vem. Sem ter pressa de ir embora, deixa a paixão tomar conta de nós, sem saber, sem se importar com a vida lá fora. Deixa a emoção, Carolzinha, Loura Carolzinha, seu grande amor. Tá gostando do pop, olha. Sem ter pressa de ir embora, deixa a paixão tomar conta de nós. Se você quer me amar, fique aqui. Daiana Monteiro, ela gosta, né? Esqueça tudo, esqueça. Daiana Monteiro, então chega aí, rapidola. Bora, Tati. Bora, Dani. As nossas viajantes. Sempre trazendo essa energia pra você. Alô, Trilho! Você é tudo. Menino Jabratina, da Saudade. Nesta vida, preciso tanto de você. Aí, Chine. Se alguém for lhe dizer que me viu beijando alguém, esqueça tudo, esqueça. Bob Saudade. E prometa não falar que eu errei, eu sei que errei. Esqueça tudo e vem me amar. Você é tudo que eu mais quero nesta vida. Preciso tanto de você. Saudade. Esqueça tudo. Pega a gente, me amar. Juninho da Cabanagem. E Juninho. Quinta-feira tem o Paulinho, vai. De volta lá na Arena Beach. Me amar. Volta no Covarde, vamos lá. Escrita na fuga. Tudo e vem. Carolzinha, viagem. Que fale do céu, que fale do mar, que fale da vida e de Deus, de mim e de você. Diga que você pretende tudo deixar. Bora lá, na nossa coração. Que só lhe interessa da vida poder me amar. Morar comigo numa ilha deserta em... Bora, Eduardo. Você e a Tayana. E das Morena, obrigado. Olha. Para pescar, olhar ao redor. Está conhecendo hoje, pessoalmente. Depois voltar. Vamos lá. Que fique bem longe da confusão da vida. Olha o DJ Direi. Poluição. Aí do Mega Lino Som. Aí do Sideral. Alô, Direi. E brilhar a lua prateando o chão. Pedir, vira a viola e cante uma canção. Vou lhe pedir, vira a viola e cante. Só lembrando hoje, domingo, a gente está de volta com o Vale dos Coroas, buscando o Pop Saudade. A partir das 16 horas, seu nosso convidado. Alô, Bronze! Bronze das Aparelhadas. Pop Saudade. E só lhe interessa da vida poder me amar. Este Buiú é um talento. E morar comigo numa ilha deserta em alto mar. E morar comigo numa ilha deserta em alto mar. E morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Vira família pobre de lei. Fique em casa. Eu pensei que a luz das estrelas brilha mais que o teu olhar. Nem o sol queima mais que tua boca. Ei, Paulinho Boy. Quando eu... Olha, Paulinho, esquecendo que hoje é domingo. Beijar. Nossa domingueira da saudade aqui no clube, com a volta do Pop Saudade e o Fusquinha da Saudade no Baile dos Coroas hoje domingo aqui no clube da saudade. Quando eu morrer, e como é que é? Te amo, te amo. Isso eu garanto. Só vou deixar cabelo de boneca velha. Quando eu morrer, como é que é? É do papai. Yeah! Eu bem sei. O nosso parceiro Rubens, a luz, os consumidores do pop. Aqui no nosso lado direito. Bora, Rubens! Jamais. O amigo Kleber também, obrigado. Garoto. Nem o sol queima mais que tua boca. Pop Saudade. Quando eu estou a te ver. Deixa eu ver aqui o parceiro Michael. Michael, nada do Pirabá. Te amo. Trabalhamos juntos na época do Mineirão. Te amo, Michael. Um abraço pra você, parceiro. Tanto. Sucesso, sucesso, sucesso. Só vou deixar de te amar quando eu morrer. Te amo, isto eu garanto. deixar de te amar quando eu morrer. Pop Saudade! Você é loura, saudade, mais uma, mais uma. Vem me ensinar como se amar. Pop Saudade. Vem, me faz feliz em minha cama. Diz pra mim que eu te deixo louca, te desejo, meu amor. Quero você num longo beijo. Diz pra mim que eu te deixo louca, te desejo, meu amor. Olha, cara, pra você que não pegou o CD ao vivo, tá marcando toca beijo. Com pimbo na boca, hein? Mais tarde, já sabe. Corre logo, pega o teu CD aqui. As Quilo Apache com o Covarde, DJ Paulino Boy. Só cinco ratinho. Aí com o Daldo. Amor e loucura, amor, amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Amor e loucura. Cadê ele, cadê ele? Alô, Daldo, chega aí. Pop, gravando os melhores CDs ao vivo no Pop Saudade 3D. Sombra que se faz além do dia. Destina! Olha, Destina! Era o jogo no Japão. Um sentimento acesso, meu amor. E a professora do amor. Você, alô, Renata. Um longo bora! Para Débora. Cheira a bandeira, cadê ela? Pois me queima ardentemente um sentimento aceso, meu amor. Quero você num longo beijo. Amor e loucura. Ah, ah, ah, ah. Amor e loucura, amor, amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Amor e loucura. Ah, ah, ah. Saudade. Ah, ah, ah. Então. Cantei a canção do amor. Paulinho Boy, DJ Paulinho Boy. Eu tive passar. O covarde da saudade. O covarde de. Mas não contive minha emoção. Quero você. Alô, David! Quero você. Unir o saudade. Juninho da Cabana. De amor. Para consumidores. Tanto falou. Rubens e o Gleber. Meu dever. Só mudou o Johnny. Você disse não assim. Quase chego a desistir. Dona Débora, Michael. É? Cheira a bandeira. Tive minha emoção. Quero você numa transação. Cala a boca, tá gravando ao vivo. Amor. Chega de tantas fantasias. Alô, dona Andrina. Cheia a bebida por aqui pro Pop Saudade 3G. Amigo Andrino, é dos meninos da saudade da Pratine. Onde tudo começou aqui no Pop. Leozinho e a sua primeira dama, a Glaucio. Do Glaucio. Amor. Loura ainda tá com a gente. Aí, Loura. Chega de tantas fantasias, vem dançar. Cola teu rosto junto ao meu pra beijar. Junta teu corpo junto ao meu para amar. E o covarde vai machucando, machucando, machucando. Olha o Wagner do Moré, chega de viagem com a filha. Ele fala assim pra ela: DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Yeah. Pois eu sou amigo, pra você chorar. É. Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Ele que perdeu. Pois você vai ver que quem te ama sou eu, sou eu. Obrigado, Adriano. Sou eu. Virgínia. Todo esse carinho que guardei ainda é seu. Você sabe bem. Marcelo da Pipoca. Merece. Aqui com a gente, Marcelo, obrigado. Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Pois você vai ver. Domingo, a gente está de volta aqui no clube, para fazer o tradicional Baile dos Coroas, a partir das 16 horas, junto com o Musquinha, para você que dá valor, aquelas lá do fundão, cara, hoje é a pedida, DJ Dinei, lá do Mega ali no som, do Sideral, tá com a gente, Dinei, obrigado. Pop Saudade. Fez você sofrer, foi ele que perdeu. Hoje você vai ver que quem te ama sou eu, sou eu, sou eu. Aí, covarde. Sou eu. Cara, quando a mulher que a gente dá valor vai embora, é mais ou menos assim, ó, né? Depois que você foi embora, tudo ficou muito triste. Vi meu mundo desabar. E aqueles momentos tão lindos que juntos vivemos um dia, só me resta recordar. Você está tão distante, e entre nós está tudo acabado. covarde. É. Depois que você foi embora, tudo ficou muito bem. DJ Paulinho Boy. E meu mundo desabar. E aqueles momentos tão lindos que juntos vivemos um dia. Cheira a bandeira! A mulher feroz. Ah, o valor, né? Um abraço, covarde. Vai. Por nada no mundo eu consigo te esquecer por um salamento. Um abração aí para o rei do cap Sochi. Também um Dino. Nada a ver. Aqui com a gente, olha. 60 minutos por hora. Você vive em meu pensamento. Por nada no mundo eu consigo te esquecer por um só momento. 60 minutos por hora. Você vive em meu pensamento. Bora, canal gira! Era e o seu grande amor. Hoje no Pop Saudade, obrigado. Você vive em meu pensamento. 60 minutos por hora. O taxista, né? Eu quero sentir seu corpo em mim. Eu não posso resistir. Mais um instante. Eu tenho uma vida pra viver. Quero estar só com você. Bob Márcio, o taxista 3D do Pop Saudade. Aí, garçom Wagner! Providencia aí um balde com cervejas. Aí, o Márcio Taxista tá na área. Com a solidão, eu quero viver os sonhos teus. Você é tudo que adoro. Quero, papai. Que adoro. Você ilumina os olhos. Yeah. É de luz que me acendeu. Uou, uou, uou. Bora, Buiú! Você ilumina. Ele, Juninho da Cabanete. O DJ Elton. Lá do Búfalo Recordações. Tá aqui com a gente. Só avisando que amanhã a gente está de volta a partir das 16 horas. Baile dos Coroas. Pop, Fusquinha, Fusquinha e Pop. Vida Veira e a volta do Covarde. Lá na Quinta Gostosa, Quinta da Fuga. Da Arena Mixer, lá no comércio. Vamos lá. Pop! Super Máquina do Tempo 3D. Eu quero sentir seu corpo em mim. Eu não posso resistir. Mais um instante. Tenho uma vida pra viver. Quero estar só com você, amada amante. Beijei os seus lábios e senti, por todo esse tempo que perdi, com a solidão. Eu quero viver os sonhos teus. Você é tudo que adoro, que adoro. Você ilumina os olhos teus, estrela de luz que me acendeu. Uou, uou, uou. Você ilumina os olhos teus, estrela de luz que me acendeu. Recordando, a Sol das Morenas já falou nessa. O cara sabe aquela mulher ciumenta, que tem ciúme de tudo. Aí, olha. Você quando está zangada, é mesmo um perigo. em qualquer lugar. Se alguém me olha, se alguma garota me olha, morre de ciúmes e já quer brigar. Olha, mamãe! Meu amor, você me deixa louco. Faz um drama e briga por tão pouco. Vai embora, diz que é o fim. Mas ela volta. Mas sempre volta pra mim. O serviço é bem feito aí. Meu amor, fale o que quiser que eu não ligo. Sempre vou te esperar no sorriso. O ciúme é culpa da paixão. Meu amor, é gostoso quando a gente se ama. Nosso amor pega fogo, se inflama. Nessa cama, vira chama. E o casal do Boné, fechado com o Pop Saudade. Obrigado. Obrigado, Wagner. Ele e a Baby do Boné. Casal de benefício, a gente tem uma consideração, um carinho muito grande. Um abraço, covarde. Wagner radialista, locutor. Tô sabendo mesmo. Faça uma visita lá. Sei quando está zangada, é mesmo um perigo em qualquer lugar. Se alguma garota me olha, morre de ciúmes e já quer brigar. Meu amor, você me deixa. Olha aí, Paulinho Boy. Oh, o nosso parceiro MyGive. O amigo Maicon. Oh, ele dona comitiva lá da Marambaia. Hoje curtindo Pop Saudade. Sim. Aqui no clube. Mas sempre volta pra mim. Márcio Taxista. Meu amor. Motora do Pop. Bora, Márcio. Não... Bora, Megandrilho. Bora, Andrilho. Bora, garoto. Isso. O meu parceiro Bragança, oh, o rei do açaí da terra firme. Meu amor, bora, Bragança. É gostoso quando a gente se ama. Nosso amor pega fogo, se inflama. E o quê? Essa cama vira chama. Nada apaga esse calor. Ah, vale o que quiser que eu não ligue. Junto misturada. Hoje, também nossa amiga Carolzinha. E Carolzinha. Pop Saudade. Pop Saudade. A vida segue crescendo paulatinamente. Crescem as coisas, aumenta o suor. O trabalho não rende e todo mundo se aborrece. Olá, Débora! Até já perde um sorriso. Se machuca a si mesmo, se maltrata, chega ao fim. Oh, artista, cadê o artista para alegrar a função? Por isso eu quero cantar, para mudar a situação. Jogamos o mal, cantemos uma canção. Eu sou a pessoa mais... Cadê ele? Tá por aí o Paulo? Tá aqui do meu lado. Ah, já mudou de lado. Por isso sou... Amigo Paulo, rei da carne. Agora ele foi pro outro lado, olha. Por isso eu quero... Alô, Paulo! Bora, Débora, Leira, às vezes sou a Sônia e também o Rogério aqui no Pop Saudade. Obrigado. Palhaço, o artista, tudo assim é mais diferente. Começa a mudar o presente. Sem você, tão vazia como aquela vez, quando tu partiste. Bora, Coxinha, bora. Sem dizer adeus, sem deixar recados, meu amor. Quando tu partiste, sem dizer adeus, sem deixar deixa recados, meu amor. Vai pra cima, Beleco! Te contar, Neguinha, Naja. Beleco é o talento calor, cara, que eu vou te contar. Fala, maninha, sabe quem? A gente tem uma consideração, carinho muito grande. Fala, professora do amor! Outra noite sem você, tão vazia como aquela vez, quando tu partiste, sem dizer adeus. Chabacheirão, Michael! Mike da Iluminação, e a produção do Tupi na Baixa Aurésia. Trabalhamos juntos na época do Mineirão. Alô, Michael! Um abraço, covarde. Sem dizer adeus. Yeah! Sem deixar recados, meu amor. Eu quero que volte. Pra onde? Para estar aqui. Já não sou o mesmo. Venha, por favor. Eu quero que volte para estar aqui. Já te perdoei, assim não posso viver. Saudade! Outra noite sem você, tão vazia como aquela vez, quando tu partiste, sem dizer adeus, sem deixar recados, meu amor. Quando tu partiste, sem dizer adeus, sem deixar recados, meu amor. Vai. Fala, Braga! Rei da farinha, o rei das mulheres, o rei do açaí. Ao lado aí do Wagner do Boné. Cabibe. Consumidor Rubens do Kleber. Ouça com a gente, obrigado. Eu disse que tem, que tem. A Juninha da Cabanagem, mais uma, mais uma. Garçom Bruno, chega aí, o Juninho da Cabará. Aldi precioso ci sei tu. Al di là del sogno più ambizioso ci sei tu. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle ci sei tu. Mostra que xixa. Tá aqui com a gente, obrigado. Também o Andrinho. Aí dos meninos, da saudade, da Bratina. Tocando presença. Vamos lá. Ao de lá della volta infinita, ao de lá della vida. Traz uma água, que era bem gelada. Olha. Te sei tu. Aí é só Juno. É com o Juninho da Cabanete. Ele, o Buiú, saudade. Também o DJ Elton. Aí do Púfalo Recordação. Ci sei tu, al di là delle cose più belle, al di là delle stelle. Tá mostrando o convite pra hoje. Ci sei tu. Partida às 16 horas, Vale dos Colores. Top Fusquina! Te puxa que vai ser legal. Sei tu, per me, soltanto per me, al di là del mare più profondo, ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita ci sei tu. Marina, vamos para você, as meninas da Metrópole. Sei tu. Só que eu rodava no compacto do tempo do Cristalino, cara. She's a model and she's looking good. Toca disco garrar na época. I'd like to take her home, that's understood. She plays hard to get, she smiles from time to time. É só rodar para o covarde, né? Juninho da Cabana. Eu sou Júnior. É com o Juninho. She's going out to nightclubs drinking just champagne. And she has been checking. Olha o Cajal, Felipe, também a Bruna, aqui do Pop Saudade, muito obrigado pelo carinho. A gente recebe com muito carinho. Volte sempre, a casa é nossa. Sejam bem-vindos à família Pop Saudade. Olá, daí o Geletão Gelson. Geletão Gerson, do Pop Saudade 3D. Gravando a terceira parte da festa de hoje, cara. Corre logo e garanta o seu. Vamos lá, vamos lá! Cacheteira. Macho taxista. Bora, garçom Júnior. Bora, meu filho. Traz cerveja pro Juninho que ele tá com a ponta. Com o Wagner, combinou. Garçom Wagner, o Wagner do Morelli. Pop Saudade. Machado da Pivoga. Só no macho. Vamos lá, vamos lá. Alô, Júnior, garçom Júnior. Aí com o Juninho. Sheila Bandeira e Michael também estão por aqui. Professora do Ramon, professora Renata de Cínia, Naja, nosso amigo Neguinho, obrigado, Pereca, Loura Solé. Chegou o Jones, aí dos consumidores. Rapaz, agora o time tá completo. Os consumidores do Pop Saudade 3D. CD do Carna Antiga já tá pronto, hein? Pode baixar. Partir de amanhã. Prometi a mim mesmo minha vida mudar. Um milhão de vezes não encontro a mim mesmo. Estou no meio. Ananá dá valor! É do papai. Porém, o que dói. Yeah. É ficar sozinho, sem flores colher. Só colhendo espinhos, meu erro. Wagner do Boné, um talento, cara. Tirar o chapéu. Foi bora, baby. Mais por amor eu parei. Fui ficando pra trás. Ficando pra trás. Bora, Duidão! Um milhão de vezes. Ele e o macho taxista. Prometi a mim mesmo minha vida mudar. Um milhão de vezes não encontro a mim mesmo. Juninho do Auge, DJ Juninho, só baixando o pano. Tô de volta no pé, hein? Te segura. Porém, o que dói? Pop, saudade! É ficar sozinho, sem flores colher. Só colhendo espinhos. Meu erro eu já sei. Por quê? Foi amar demais. Por amor eu parei. Fui ficando pra trás. Fui ficando pra trás. Eu amei demais. Por amor eu parei. Fui ficando pra trás. Covarde DJ Paulinho Boy. Teu olhar, ah, esse teu olhar, vive a me convidar. Pra quê? Não sei. Teu andar, ah, esse teu andar, vive a me convidar. Pra quê? Não sei. Você não tem coragem de falar. Então me mata com o olhar. Que é do papai? Você não tem coragem de me chamar. Ei, macho! Balança. Agora a gente está de volta a partir das 16 horas. Baile dos Coroas. Do Confusquina. Vamos lá, vamos lá. Teu olhar, Eduardo, ah, esse Dayana, olhar, Elas Morena, obrigado, Carolzinha, é do Segundo de Amor, vamos lá, vamos lá. É por isso que falo por aí. Anda, o Pop Saudade, ah, tá cada vez melhor. Você não tem coragem de falar. Então me mata com o olhar. Rivaldo Pop! É com a gente, camarada, parceiro. Você não tem coragem de me chamar. Ah, esse teu olhar. Esse teu olhar é angelical, mas desperta em mim um instinto diabólico. Eu me sinto queimando no paraíso. Teu andar. Ah, esse teu andar vive a me atormentar. Eu sei que ele vive a me atormentar. Você tem um andar de gata? Bio, começa a ficar com o pelo oriçado. pensando coisas, eu te amo, eu te adoro. Até mentira que acabou o encanto que você exercia sobre mim. Eu era mesmo um escravo teu, mas eu lutava e pedia a Deus pra me livrar da saga desse amor. Eu te adorando tanto, eu te amando tanto, eu nem notava que os meus grilhões eram cordéis daqueles dos fantoches. Cara que realmente foi embora, mas deixou uma literatura de lindas canções que pra sempre vão estar eternizadas no Vale da Saudade, em nossos corações. Reginaldo Rossi. Cara, pode escolher no escuro, que é uma melhor que a outra, olha, na moral. Ah, mas agora que eu me libertei, que o meu caminho eu mesmo traço. Bora, Chovas Moreira! Tá viajando hoje, ela é a Tayana, representando as Moreiras, o Pop Saudade. Obrigado pelo carinho. Vamos lá, vamos lá. Eu sinto falta. O Pop Saudade tá cada vez melhor. Eu te adorando tanto, eu te amando tanto, eu nem notava que os meus grilhões eram cordéis daqueles dos fantoches, que em tuas mãos estava minha sorte. A vida morre. Família Rei Nuclear tá aqui com a gente também. Aliás, considerada toda a comitiva aí do Rei Nuclear. Um forte abraço. Agora, aqui do Covarde. Que eu me libertei. Vamos lá, vai. Que o meu caminho eu mesmo traço. Veja, chega o casal do boné, tá zoado, olha. Quero voltar pro laço, voltar pro teu abraço. Sabe, cara, quando você dá valor na pessoa de verdade, na tua prisão, dá valor, dói muito. Quando o seu grande amor vai embora. Olha isso aí. Quando você quiser voltar, estou a lhe esperar com todo um grande amor. Foi você! Foi você quem me deixou, pensando em encontrar um amor maior. Ei, rapaz. Que o meu. Quando você foi embora, os dias pra mim. Juninho, aparece pra quem? Tristes demais. O Buiu? Nunca pensei que você fizesse a falta que agora me faz. Olha o Juninho oferecendo pro DJ Elton, é isso? Que decida e que volte logo. Aí, casou. Pra mim. Mas volte pra mim se o seu amor fosse certo. Os consumidores, Johnny, Rubens. Kleber, também a menina do Kleber. Tá aí com a gente também. Passa o nome pra gente, ó. Pra gente divulgar aí, com certeza. Espero que você decida e que volte logo pra mim. Yeah! você foi embora, os dias pra mim foram tristes demais. Nunca pensei que você. Olha quem tá aqui. Naná. Juninho da Cabanagem. Mandou pra você o Elton essa música. Olha. Espero que você decida e que volte logo pra mim. Mas volte pra mim. Se o seu amor for sincero, meu bem, não me interessa você vivendo comigo e pensando em DJ alguém. Espero que você decida. Alô, galera, aqui quem fala é Aldo Gonçalves. Eu tô com o Paulinho Boy. Tuca, garoto. Quando você foi embora, se você for DJ Paulinho Boy, vai com calma, covarde. Senão, meu coração não aguenta. Esqueça da esteira do chapéu, pois as praias e o sol de Recife mas parecem coisas lá do céu. Maraíra, a Marília, mais linda. Pra que das meninas da Petrópolis? Fique com a gente, obrigado pelo carinho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Como tem moça quando você for até Recife. Bob Saudade. Não esqueça da esteira e do chapéu. Valdinho, DJ David Pop, pois DJ Paulinho Boy. Juntos eles fazem a alegria da nossa família. Mas parecem coisas lá do céu. E existem muito mais coisas bonitas em Recife. Além das praias e do sol. Existe amiga Anne, que ainda tá aqui com a gente. Anne, um abraço a você e seus amigos. E hoje, curtindo o Papo Saudade. Obrigado. Os maracatus de bate virado. Existe todo. Está. Você pra lá, eu pra cá, e só me procura na hora H. Será que você não tem no peito um coração? Você me chama de bem, me usa, abusa e me deixa na mão. Vem meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio. Tanto esperar, vem meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio, cheio de amor pra te dar. Vem meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio, cheio de tanto esperar. Vem meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio. E aí? Cheio de amor pra te dar. Ele é louro da saudade.